Bom dia, Papatango Mike Eco Oscar, identifique, chegada Mari, ajuste 1020, reporte para descida. Paciente que a pista 1028 está fechada, não? Vai prosseguir no Star, interceptar o LS, então modifica as regras e pousa a visual no 7, correto? Maravilha, então. Pode voar, dona, o Mike Acosta. Mike Acosta, desça para 2.000 pés com 1.020.